O PROCON-MG, órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais, realizou no dia 21 de agosto a ação educacional PROCON-MG Fala com Você, com o tema Transporte Aéreo e os Direitos do Consumidor. O evento abordou situações vivenciadas diariamente por usuários de transporte aéreo no Brasil e que são levadas aos órgãos de defesa do consumidor, como atraso e cancelamento de voos, extravio de bagagens, má acomodação de passageiros e cobranças indevidas. O coordenador do PROCON-MG, promotor de justiça Amaury Artimos da Mata, apresentou os principais aspectos da Resolução 400 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que definiu direitos e deveres dos consumidores e das empresas aéreas quanto ao transporte aéreo. O regulamento que trouxe os direitos e deveres do consumidor em relação ao transporte aéreo, ele é de 2016, então ele é muito recente e ainda tem muitas questões que estão sendo discutidas, refletidas exatamente no que diz respeito à sua melhor interpretação e aplicação. Ele destacou a importância do evento. Como o Ministério Público ele não atende o interesse individual, a gente colou esse evento que é exatamente para dar um atendimento coletivo sob a perspectiva do direito individual do consumidor. Então, esse evento ele começa com transportes aéreos, direitos do consumidor em relação a esse setor da atividade econômica e, posteriormente, ele vai continuar com outros temas também importantes, como empréstimo consignado, questão de combustível e outros que o PROCON-MG atua diariamente, só que num plano coletivo, assim, como os promotores de defesa do consumidor. Durante o evento, foi apresentado um balanço da blitz fiscalizatória realizada por vários PROCONs do país nos aeroportos brasileiros. Também foi abordada a má prestação de serviço de transporte aéreo e a reparação de danos. Por fim, foi apresentado um estudo de caso sobre a aplicação do Tratado de Varsóvia e do Tratado de Montreal em conflitos relativos à relação de consumo em transporte internacional de passageiros. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.